Agora são 17 horas mais 33 minutos em Campo Grande. Este é o programa Roda de Tararé, da ONG Planeta Verde, para a sua Rádio Educação Rural, a poderosa de Mato Grosso do Sul. Agora em Campo Grande são 17 horas e 32 minutos, né? Ouvimos aí uma dose dupla musical com o grupo Cheio Garoto. Assim como a fronteira e a Joana chora. Alô, Ney! O Ney, meu primo, e a sua mãe, a Daniela Cravino, está na sintonia da Rádio Educação Rural, curtindo aí na Vila Paulo Cisco, e também lá pro Camargo e Dona Zena, Nova Lima. Aquele abraço, ó, todo especial para vocês. E para a minha família, a Dona Iracema, que é minha mãe, e meu pai, Arsino Pereira, primo, que está na sintonia da Rádio Educação Rural. Alô, Lívia! Aí do bairro Jardim Imperial. E seu José, um abraço todo especial para o senhor José, aí do Jardim Anastasi. E ele oferece para o povão, ele pediu para mim oferecer o programa para o povão do Anastasi. É isso aí, Pedro? Correto. Pelo telefone, pelo 784-2221, ou pelo 784-3500. Lázaro! Lázaro! Positivo, boa tarde, seja bem-vindo. Essa tarde gostosa de sábado. E pelo telefone, eu falei com o Getúlio, lá do bairro Colúmbia, falei também com a Cida, do bairro Foro, da Montolini. Ela pediu, valeu, com o Otaíde Alexandre. Eu disse, valeu, ela começou a dar caras caminhadas. O Otávio Pereira Miranda pediu com o Fandango da Fronteira, conversando com a Lua. Eu falei que as estrelas, com o sol, vale, não quero com a Lua. Eu ofereço a música para a sogra, a grande amiga dela, dona Edite Rosa, para a esposa Maria Aparecida Miranda, para toda a família, em particular para a filha Sandra Rosa e para o Alexandre Rosa, que deve ser o filhão do rapaz. Como é que é o nome da moça? Da mocinha? É, Sandra Rosa. Alô, Sandra, nós tocamos essa música. Não, que bom foi o Otávio Pereira Miranda. É isso mesmo. Essa música tocada só passado teve a presença do empresário do grupo Fandango de Fronteira, que estava aqui. Nós tocamos sábado para sábado. Mas vamos programar para o nosso próximo sábado, viu? Um abraço aí para vocês que estão curtindo a Rádio Educação Rural. Tá vendo? Nós sempre estamos encontrando pelo Cerrado as pessoas destruindo as plantas, retirando as cascas de caule. Então, fica por aqui, então.